Conversas Aleatórias. Esta terça-feira, o cabeça de lista para as eleições europeias pelo Partido da Terra veio até ao mercado de Benfica, em Lisboa, o que faz todo sentido, uma vez que o debate político, em que muitas vezes Marinho Pinto se vê envolvido, está ao nível da peixeirada. É um prazer vê-lo aqui. Muito obrigado. Veio lá do Norte para aqui. É um prazer vê-los aqui na Benfica. Como dizia um amigo meu, engenheiro mecânico em Coimbra, é a primeira vez consecutiva que venho a este mercado. Da minha parte é muito bem-vindo. Esta senhora que está aqui a ocupar a contar o dinheiro, ofereço-lhe aqui um prospecto da minha candidatura ao Parlamento Europeu. Tá. Obrigado. Oh. Um para cada um. Este é para dares ao teu pai e este é para dares à tua mãe. Obrigada. Não deites fora, não estranho. Se tivesse mais uma mão, ainda se arranjei um dedinho. Obrigado. Este senhor a mesma coisa, se tivesse mais um braço, dava-lhe um prospecto, não tem? Pois é, se a senhora tivesse mais um braço, eu oferecia-lhe um prospecto da minha candidatura ao Parlamento Europeu, hein? Assim não pode ser. Olha aqui um dedo, olha aqui um dedinho, ah, conseguiu-se um dedo. A senhora também. Mas o senhor anda aqui com um tacho tão bom que sim, o que é que o senhor ainda quer? Ah, mas há tanta gente sem tacho nenhum, é uma tristeza. Pois é. Olha, por esse daqui, bom para os tachos. Vamos dar cabo dos coelhos todos aqui? Todos não, porque há coelhos bons. Há coelhos bons. Mas alguns coelhos deviam voltar para os tachos que arranjaram quando eram ministros. Quem derrotou um cancro derrota a traição destes governantes. No sítio do autocarro, o autocarro queria parar, não pôde. Multas para cima! Multas para cima! Este é que não tem papas na língua. Tu é que não o conheces. Esta cara bonita, hein? Daí é, sabe? Daí é. Não é preciso limpar. As mãos do trabalho nunca ficam sujas. O trabalho não suja as mãos. Para cima, minha senhora. Sim. Só quem não tem trabalho. É. Mas ali aos ciganos que não pagam impostos, não pagam nada, são dão subsídios e de maneira. Olha, não quer reagir à questão dos ciganos de que ela falou? Melhor mesmo é não reagir. Dizem-me que é mais de metade da população africana, a alimentação dela baseia-se na mandioca. Pode, sim, senhor. É mais bonito dentro do sol do que na televisão. Eles da televisão tratam mal, sabe? Conhecem-me de propósito. Muitas vezes as redes sociais são a soma imensa de solidões individuais. Disse numa entrevista recente ao JN, corrija-me se estiver enganado, que nunca se considerou um palhaço, intervém na vida pública com seriedade e sacrifício pessoal. Quer dizer que quem não está na política dessa forma faz parte do circo? Eu peço-lhe que o senhor transcreva integralmente a minha resposta. Essa entrevista começou com uma pergunta do jornalista a falar no meu estilo histriónico. Considerar. E eu repreendi o jornalista, dizendo-lhe que não sou histrião, o meu estilo não é histriónico, não sou histrião, não sou palhaço. E esse é um jornalista desonesto, porque se ele fosse honesto, antes de pôr essa expressão, devia ter posto a pergunta que a determinou. Essa expressão foi em resposta a uma pergunta insolente do jornalista. Fica o registro na íntegra. Fica o registro na íntegra e ponha mesmo isso. Continua. É uma voz que ainda defende. Essa é a única promessa que eu faço. Não deixarei de ser quem sou. Exatamente. E sou aquilo que sempre fui. Não deixarei de ser quem sou e sou sempre aquilo que fui. Foi assim que começámos a emissão 79 de Conversas Aleatórias para domingo, 1 de junho de 2014, com um registro que achámos curioso, já tinha passado há algum tempo. Claro que isto foi, como é fácil perceber, durante a campanha para as eleições europeias do Movimento Partido da Terra, liderado por Marinho Pinto. Isto já foi tirado, como eu estava a dizer, para há 2-3 semanas, mas guardámos no mercado Benfica, guardámos para hoje, porque... Para surpresa de muitos, para outros talvez não, Marinho Pinto foi a sensação da noite, digamos assim, já que conseguiu resultados, digamos, importantes, pelo menos, não sei se temporários ou não, para o movimento Partido da Terra nas eleições europeias que se realizaram há uma semana, dia 25 de maio de 2014. Ao meu lado está o Joaquim Pereira, eu sou o Nuno Miguel. O Joaquim Pereira hoje não fala, só falo eu, pode ir embora. Não, boa tarde, como sabes. Muito boa tarde a todos. Isto de políticas é política. E eu, como sou político, vou falar o menos possível para não sair peixeirada. Peixeirada já. É que eles habilitam-se a ouvir algumas coisas que se calhar não gostam, mas sabem que é verdade. Sim. Como a outra que disse, vocês já têm um tacho tão bom e ainda querem ir. Quando uma pessoa se mete nestes embrólios, está mais certo acontecerem estas coisas. Portanto, quem vai à chuva, molha-se. Quem anda. Quem vai e quem anda, exatamente. Nós hoje vamos centrar, precisamente, começamos com isto, porque vamos centrar o tema central é as eleições europeias, mas vamos extravasar um bocado do que, o que é que se comenta. É, se foi uma derrota histórica para o PSD, para o CDS, se foi uma vitória humilhante para o PS, e anda-se à volta disso, à volta disso. Parece que o PSD e o CDS que perderam, até elegeram, meteram uma fotografia de José Sócrates no cimo da estátua de Marquês Pombal para comemorar. Não, estou a inventar. Mas têm andado à volta disso, mas eu não vejo números concretos. E vamos começar por aí. Os números concretos, estou a falar de quê? Estou a falar de PS, PSD e CDS juntos, que são os três partidos com mais votos. Isto porque o CDS está à beira do PSD, porque senão o CDU teria ultrapassado com a certeza os populares. Absoluto. E PS, PSD e CDS juntos, há uma década, nas eleições europeias de 2004, tiveram, volto a sublinhar, juntos, 77,78%. Quase 80%. Há uma semana, tiveram 59,18%. Volto a dizer, em resumo, de 78% passaram para 59%. São quase menos 20%, ou seja, de mais de 3 quartos passou para pouco mais de metade dos que votaram a eleger um destes três, quer dizer, um destes dois, PSD e CDS, estavam juntos. De facto, a direita junta só teve desta vez 27,7%. Estamos a falar dos dois gigantes partidos de direita juntos. Tiveram um quarto dos votos dos eleitores e o PS também não teve muito mais. E, na verdade, foi só um deputado de diferença de 31,5% para 27,7%. Ou seja, 7 para o PS, 6 para os rosas e 6 para os laranjas e azuis. Nós, no fundo, tivemos aqui uma festa de cores. Os rosas a ganhar, mas a dizerem que perderam. Os vermelhos e azuis a perderem, mas a dizer que os rosas... Todos contentes porque, afinal, os rosas não tiveram a vitória que coisa. Os vermelhos a cantar a vitória e os brancos a surpreenderem. E outros vermelhos a afundarem, se estou a falar do Bloco de Esquerda. Mas, voltado ao que eu estava a dizer. Esta diferença notória, numa década, mais uma vez digo, são quase 20% de diferença nos três partidos juntos, leva a perguntar para qual regime vamos. E eu sublinho uma frase que li no início desta semana, que foi: acho que no tempo de vida, isto é uma pessoa de 40 e poucos anos a falar, acho que no tempo de vida ainda vou saber o que é um regime autoritário e provavelmente uma guerra à escala europeia. Já vamos à Europa, que no fundo é o que interessa mais, mas em relação a Portugal, Joaquim Pereira, o que eu pergunto é se esta descida considerável dos mais... Eu já nem vou falar do PP. Os dois maiores partidos, PS e PSD, e uma maior fragmentação, uma maior divisão, portanto, os votos mais espalhados pelos outros partidos, porque o Bloco de Esquerda está a descer 4,6, mas o Livre, que é um partido novo, teve 2,2, o Partido dos Animais da Natureza 1,7, o PCTVM e o RPP também 1,7, depois 0,7, 1,7. Esta maior divisão pode levar para um Portugal também muito dividido na Assembleia da República, é porque, quer dizer, não vamos confundir com o que a maioria das pessoas confunde. Isto não são legislativas. Se o Partido da Terra tivesse vencido com 70%, o governo continuava a ser o mesmo. Não sei se sabem disso. Mas, partindo do princípio que dentro de um ano as coisas não vão mudar muito daqui até lá em termos políticos e em termos de, não é crenças religiosas, mas crenças políticas e então as pessoas a caírem. Isto está aqui atrasado. Eu disse 7-6, não. É 8-7 o PS para o PSD. Tendo em conta esta tendência... Por exemplo, o Partido da Terra, com esta percentagem, teria acho que são 12 deputados na Assembleia da República. Vamos caminhar para onde? Em termos de corzinhas. Vamos falar de rosas, laranjas, azuis e depois o resto. Olha, uma coisa é certa. Eu não sei qual será a coisa do PS. Fala muito, mas chega-se à conclusão que não vai a lado nenhum. O... Nem sei se será a esquerda, se será a direita. O... É, isso é não só o PS, depende de quem candidatar a primeiro-ministro para o ano. Se for seguro, para já nem sei se ganho. Porque o António Costa até já fez um telefonema. Sim, o António Costa fez um telefonema ontem para a Marta dos anúncios do OK Teleseguros. Onde aqui falam até seguros? Então, Marta, eu gostava de mudar de seguro no PS. Se for seguro, não. Nem sei se ganho. Se for António Costa, por exemplo, aquilo deve ser maioria absoluta lá perto, digo eu. Mas, continua. Mas eu creio. Também lá estou naquela dúvida o que se vai resolver no PS. E se for realmente o Costa, também é como tu, que eles apanham mais votos. Mas esta gentinha que somos nós todos, já estamos tão sacrificados e sem ver resultados nenhuns, antes pelo contrário, cada vez estamos mais... É só um pequenino pezinho, já, os dedos já estão de fora, à beira do abismo, só falta o resto dos pés para cairmos definitivamente. Eu, seja lá qual for o governo que iremos ter depois, de qualquer das maneiras estamos sempre metidos no buraco. E mais não digo, por enquanto. Nós para já estamos europeus, mas ainda vamos até ao handball e ser criancinhas no final. Mas para já, houve uma coisa que falaram com frequência, um aspecto que o vencedor da noite não foi PS, não foi o PSD, não foi a CDU, foi a abstenção. Ah, isso... Porque nós tivemos 66, cerca de 2/3 dos portugueses que podiam votar, que nem sequer foram votar. Eu, sobre isto... No início da semana, na RTP, eu ouvi a Fátima Campos Ferreira, no Prós e Contras, pois, a perguntar, não sei se foi ao André Ferreira ou para o Litton, já não me lembro, se isto era um sinal de que as pessoas deixaram de ter confiança nos políticos, se não sabem orientar, se não sabem para onde é que é onde ir e tal e tal. E eu estava ouvindo, estava a falar sozinho, agora já posso falar sem ser sozinho. É, eles, okay, eu. Os portugueses não se orientam. Mas é pior do que isso. É que nem se querem orientar. Eles não querem saber. Porque se perguntar à maioria das pessoas que estão à sua volta, primeiro, se foram votar, e segundo, mesmo se foram votar, se estão interessados, para eles isto não interessa. E tal como nós falámos a semana passada, as pessoas esquecem-se, ou há 2 semanas, as pessoas esquecem-se que a Europa manda muita coisa nos países que não fazem parte, ou falar da União Europeia. E eu acho que mais do que não saberem para onde vão, é não quererem saber para onde vão porque estão... Eles podem ter razão de estarem cansados, e são sempre os mesmos, e bebebé. Mas qual é o momento em que o português pode decidir o governante que vai ter nos anos seguintes? Ou, neste caso, os representantes que vai ter na Europa? É nos votos. Qual é a lei, qual é a teoria, qual é a moral de um português que está sempre a mandar vir e bebebé, e quando chega a altura de votar, nem sequer vai votar? Eu já tenho falado, não... acerca da política do governo do país. Mas noutras situações é a mesma coisa. Há assembleias, que neste caso seriam as eleições, ninguém lá aparece. Mas depois vão para os cafés e começam a voltar. Porque aqueles fulaninhos assim, aqueles fulaninhos assim. Ah, e quem é que votaste? Não foi votar. Não foi votar. Porque estás a falar com alguém. O portuguesinho é um deixa-andar, os outros que trabalhem e façam o serviço. Infelizmente, o que acontece é que há... Eu não vou dizer datas, que é para não me chamarem nomes. Mas há uns tempos a esta parte. Onde é que está o verdadeiro político que exerce as suas funções como deve ser? Há muitos dinheiros em volta, e há muitos taxas, e há isso é que interessa. Agora, resolver os verdadeiros problemas do país. Epá, eu não sou economista, nem percebo nada disso. Mas, quando ainda hoje li, que hoje não, ontem, parece que foi ontem, que quantos barcos nós já abatemos, barcos de pesca, quantas fábricas importantes já fecharam. Ora, o que é que dá dinheiro ao país? São as contribuições que os empregados têm, os impostos, isto e aquilo, as próprias exportações. Mas não, é queimar, queimar, queimar. Ora, isso é que é uma política de bom gerente. E nós, infelizmente, em Portugal, não temos homens à disposição para governar um país. Não há. Eu vou votar. Fui votar, sim, senhor. Mas vou votar em quem? Se nenhum deles presta. Mas o protesto não é mais visível e mais correto. Afim. Se você for lá e apresentar um voto em branco, ou não, ou dizer, estou contra, não vim aqui votar, mas não concordo com nenhum de vós. Eu... Agora, ficar em casa a ver o handball... Ah, não, isso não. Pronto. E aí eu... a pergunta que eu ia fazer a seguir. Será que precisávamos de um regime de voto obrigatório? Ah, pois. Mas depois... Mas depois acontece a mesma coisa. Não acontece a mesma coisa. O problema é que, de tanto protesto, depois pode ir, os votos podem ir muitos para um partido de extremos. Pois. Nós vamos lá à Europa daqui a um bocado. Pois, está bem. Mas o que acontece? Aliás, sorteassem um carro como na... Ah, pois. Mas como agora... nas faturas com o número de contribuintes. Nós lutar. Sabemos que os três políticos principais, só os acólitos desses partidos, esses vão lá obrigatoriamente. E claro que vão votar no partido deles. Claro, só aí os votos vão ser para os mesmos. Claro que os outros partidos, olha, seja o que Deus quiser. Eu, por exemplo, eu desde que começaram a haver eleições, sempre votei. O que eu também te digo uma coisa. É certo que o branco nulo, ou um branco em branco, o anulado, está a contribuir para os grandes se isolarem mais. O que é que eu comecei a fazer? A votar nos pequenos, para ver se não há tanta diferença. E este ano já houve uma maior distribuição, principalmente partidos que nem sequer faziam parte da situação. Nós só tínhamos três partidos. Três não, quatro. Mas como dois se unem, que é o PPD e o PSD. Não, o PPD e o PSD já estão juntos há muito tempo. O PP e o PSD. Sim. Pois, mas são dois partidos não só. O PS está sozinho, parece, não é? Sim. Ah, esse não tem coligações. As comunas não fazem, a não ser que seja o Partido Livre. E... para o ano. E o PC juntou-se com os Verdes, não foi? E CDU. CDU. Portanto, entre estes três é que a coisa se resolve. Fora disso, não há mais nada para ninguém. Não há mais nada porque é o hábito. As pessoas têm o hábito. Mas era isso que eu estava a falar logo no início. Há uma tendência para haver uma descida dos grandes, como eu falei os números logo no início. Exato. E vai-se repartindo mais. Veremos o que é que as próximas... Lá fora... O que é que nos interessa mais? Não, o que nos interessa mais é Portugal, mas a maior mudança está acontecendo lá fora. Apesar da partir de agora o Parlamento Europeu continuar com o Partido Popular Europeu, os Democratas Cristãos na maioria, são 28,5%, o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, o Parlamento Europeu surge a seguir, com 25,43%, depois aparece entre 6% e 8% os Democratas Liberais, os Verdes, a Esquerda Unitária, a Esquerda Verde. O problema é que o fazer número, há aqui duas fatias que são deputados não filiados em qualquer grupo político ou então recém-eleitos não filiados em qualquer dos grupos anteriores. E nós estamos a falar de quê? Certamente os portugueses ouviram pelo menos falar que apesar da vitória do Partido Popular Europeu, o número de eurodeputados que vieram de partidos eurocéticos, ou seja, contra a integração na Europa, na União Europeia, populistas e extremistas, portanto, os três juntos, eurocéticos, populistas e extremistas, aumenta e pode chegar a 140 deputados, no total 751. Em França e na Dinamarca, quem venceu foi a extrema-direita. Mas, por exemplo, na França tivemos a Frente Nacional. No Reino Unido tivemos o UKIP, que são contra a Europa. Na Dinamarca, um partido anti-imigração ficou no primeiro lugar. O Partido Popular Dinamarquês ficou no primeiro lugar. Na Itália, o Movimento 5 Estrelas e nos alemães, a AfD também conseguiram resultados significativos. Temos também na Grécia o Syriza, um grupo de partido de esquerda radical, ganhou. E no terceiro lugar surgiram os neonazis. No terceiro lugar, os neonazis da Aurora, o partido Aurora Dourada, já o nome muito conhecido. E nós temos, já logo nos primeiros dias, isto mardi, terça-feira, dia 27 de maio, tivemos uma notícia em França do diretor de gabinete, ou assessor de imprensa da Marine Le Pen, líder da Frente Nacional, que ganhou as eleições europeias em França. Nós tivemos a notícia de um jornalista, uma jornalista, do magazine francês Le Point, em que ela respondeu logo: nós vamos atrás de vocês, vamos colocar-vos na lama, posso dizer assim, na porcaria. Vamos apagar-vos e vamos perseguir até à morte vocês, jornalistas, que estão contra nós. Isto, não sei se as pessoas estão a perceber. Claro que, volto a sublinhar, eles não ganharam. Não, na Europa, no geral, não estão em maioria. Mas é uma indicação muito grande. Estão a crescer. Do caminho para a direita. Há 10 anos, você viu uma fatiazinha de migalhas no Parlamento Europeu, em termos de número de deputados. Agora nós tivemos a ver 140 já são ligados a uma destas vertentes, eurocéticos, extremistas, populistas. E daqui a 5 anos? O que eu pergunto é, o que podemos imaginar, é se a tendência continua, as pessoas não têm noção que a União Europeia corre o risco de se desmoronar. Vai. Não estou a dizer já, não vai ser nas próximas eleições, nem sequer daqui a 2. E volto a sublinhar, se a tendência continuar, por isso isto é um alerta até para os partidos grandes, digamos assim, caem lá fora, porque, não sei se concorda, é que isto tem a tendência, porque, eu volto a dizer, são eurocéticos, são anti-imigração, obviamente que não são dentro das normas e das leis bases da União Europeia. Isto tem tendência, se eles ganham, ou pelo menos conseguem uma boa percentagem no Parlamento Europeu daqui a 10 ou 20 anos, a tendência é acabar com a União Europeia, pois quero ver. Pois, aí é que está. É que eu acho que não há noção disso cá. E países como o nosso, depois como é que se vão ver? Se nós, antes de entrar... Não, para si deve ser uma boa notícia. Você disse que a Europa não trouxe nada de bom e nada de chamar a É o que eu ia dizer. Eu fui sempre anti-União Europeia, porque já estava, como repito outra vez, não percebo nada da política. Eu adivinhava que isto ia acontecer, porque nós não temos pedalada para acompanhar a Europa. E ficávamos aqui neste cantinho. Diziam que o Salazar era o... Ai, como é que se diz? Que estava escondido da Europa. Orgulhosamente sós. Orgulhosamente sós. Mas... agora, estamos orgulhosamente a ser roubados pelos outros todos. Quem é que nos pôs assim? Foi a União Europeia, com as restrições de pesca, as restrições de agricultura, as restrições disto, as restrições daquilo. Não nos deixaram avançar. Se fosse o caso de nós termos poder para avançar. E acho que há poucas dúvidas que estes partidos, se não agora estivermos a falar estas tendências... são votos de protesto em relação ao sistema em vigor. O que não sei... se calhar muitas pessoas que votaram têm mesmo esses ideais. Nós cá em Portugal temos cá o Partido Nacional Renovador, que por eles expulsava-se os imigrantes todos porque andam cá a roubar o emprego aos portugueses. Ora, nessa que eu... quando se toca nessa tecla, é que eu me parto de rir. Se nós somos um país de emigrantes... queria fechar a entrada dos outros, também ia fechar a saída dos portugueses. Fechar aos que querem vir para cá. As pessoas que ou têm esse mesmo ideais, como eu estava a dizer, ou então não estão a ter bem a noção de como é que isto seria com... é que é uma questão de sistema que se vai habituando. Hoje, quem nasceu de 60 e muitos para cá, eu não estou a imaginar as pessoas a viverem num país, e neste caso em muitos países europeus, sem a livre circulação, sem o estar à vontade para procurar trabalho, para as regras comuns que há e os regimes que estão a ver a crescer noutros países. Eu quero ver as próximas legislativas em cada país. Mas acho que é uma coisa preocupante e não se está a ter noção disso. Acho eu. Era o que dizia o Salazar, que era o totalitário. Tanto é que era uma, dizem eles, uma... Ai, como é que se diz? O governo... Sem ser democrático. Era um governo... Totalitário. Totalitário. Ora, é para o que nós vamos caminhar. Agora falta saber. E o mais provável é que seja totalitário para a esquerda. Porque também digo, se é ser totalitário para a esquerda, aí também estamos muito bem servidos. Depende do país. Em França, por exemplo, não é assim. Mas depende. Mas na Grécia é. Mas depende. Todos os países totalitários para a esquerda, vê-se como é. E os da direita também. Ó, filho, isto mal a ver. O mexilhão, quando o mar bate na rocha, o mexilhão é que está feito. Veremos o que nos trazem os próximos capítulos, mas, como eu disse ainda agora, acho que é uma mudança, está a haver uma tendência e as pessoas não estão a reparar. Passamos para outro tópico deste programa, que se chama Efemérides. E hoje há muitas do dia 29 de maio, não é verdade, Joaquim Pereira, o nosso correspondente no Jornal de Notícias? É verdade. O Jornal de Notícias, e não é fazendo propaganda, mas eu gosto muito de ler, principalmente uma página que é os funerais, para me informar que às vezes pode parecer exato. E eles adotaram uma página, uma parte da página, às efemérides. Isto eu gosto de ler porque tenho aproveitado para muitas coisas. Em 1953, lembro-me, eu muito bem, tinha eu 16 anos. 15. Não tinha feito 16. Está bem. Estava dentro do 16º aniversário, exatamente. A grande notícia em todo o mundo, o cume do Monte Everest é atingido pela primeira vez pelos alpinistas Edmund Hillary, de Nova Zelândia, e Tenzin Norgay, Nepal. Ora, os nepais... Os nepaleses... Nepaleses. São sempre os faninhos naturais daquelas terras e que estão mais aptos. É. E são eles os guias para indicar aos alpinistas o melhor caminho. Isso foi em 53. Em 64. Em 64, o coro da Gulbenkian, estreia na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, com a primeira audição em Portugal, A Paixão Segundo São Mateus, de Jorge Filipe Telemann. Estamos a falar nisto porque Joaquim Pereira conhece a Igreja de São Vicente Fora, por fora e por dentro. Oh, filho, agora que é isto? Só conheço por fora. Por acaso, por fora. Passei por lá muitas vezes e conheço aqueles caras. Em off tinha dito que conhecia. Conhecia por fora. Porque são poucas as igrejas, e algumas bem famosas, que eu tenho entrado. Por motivos bem conhecidos, toda a gente sabe porque isso acontece. Duas décadas depois tivemos uma desgraça desportiva, foi humanitária, mas na Bélgica aconteceu uma desgraça. Foi uma das broncas grandes e tragédias grandes. Em 1985. Ora bem, foi a final europeia de futebol no estádio Heysel em Bruxelas. Os apoiantes do Liverpool, e não é por acaso que os oligans são daquelas zonas, atacam adeptos da Juventus uma hora antes do início do encontro. Com esta tragédia, a dizer outra palavra, mas isto é mais uma tragédia, morreram 38 pessoas. Isto foi na final da Taça dos Campeões Europeus, ficou famosa como a final de Eisel, porque morreram 38 pessoas e durante 5 anos, quando ainda havia castigos a sério, as equipas inglesas ficaram proibidas de participar em competições europeias de futebol. E isto ainda por cima, na final da Taça dos Campeões Europeus, claro, teve mais visibilidade e foi uma desgraça. Um ano depois. Em 1986, a nova bandeira da CIE, um círculo com 12 estrelas sobre fundo azul, é içada em frente à sede da Comissão Europeia em Bruxelas. Isto porque hoje estamos fartos de falar das eleições europeias e da União Europeia. Na altura eram 12 estrelas, porque eram 12 países. Portugal tinha sido o mais recente, Portugal e Espanha. Depois, em 1990, em 90, é eleito o Boris Yeltsin, presidente da Federação Russa. Isto porquê? Naquele tempo ainda era a Federação. Isto porquê? Ainda é a Rússia, ainda é a Federação Russa. É. E eles se desagregaram todos. Curiosamente, estavas a dizer isto, porque exatamente um ano depois... A Croácia, que era uma... um membro da Jugoslávia, declara a independência. A República da Croácia ficou independente e passado pouco tempo já estava a fazer furor no futebol. Foi em futebol, fecho eu, com efemérides relacionadas com o handball, também é desporto. Isto porquê? Porque há uma coisa curiosa. É que em 1943... Não. Que ano é que está aí? 49. Realizou-se o primeiro jogo internacional de handball em Portugal. Foi no Porto. E a seleção da Acácio... Deve ter sido no Palácio Cristal, não? Não sei. A seleção da Acácio Rosa ganhou à França por 7-6. Hein? O jogo de handball na altura ficou 7-6. No dia 29 de maio de 49. E no dia 29 de maio de 2010, portanto, 61 anos depois... Depois do primeiro jogo internacional em Portugal, veio a primeira taça internacional, neste caso europeia, para Portugal. Porquê? Porque na final da taça de Challenge, que digamos que é a segunda divisão do handball europeu, terceira, Liga dos Campeões, HF e Challenge, a terceira taça europeia foi ganha para um Sporting e pela primeira vez um troféu europeu veio para o handball português, por acaso. Foi curioso porque foi no mesmo dia 29 de maio. Já agora, salvo erro e omissão, este senhor, Acácio Rosa, salvo erro, ele era Belenenses, por isso que é o... Ah, o pavilhão Acácio Rosa é o pavilhão de Belenenses. Está bem? Está muito certo, está muito certo. Esta cabeça é o artista, é o que é. Nós vamos fechar com um tópico que ainda não passou aqui no Conversas Aleatórias desde esta terceira temporada, em que temos vários tópicos por semana para analisar. Há um que se chama recordação, em que durante a semana, ou um ou outro, ou Joaquim ou Nuno, se lembram ou têm alguma referência ao passado que gostariam de partilhar e recordar aqui publicamente, até para os ouvintes também recordarem. Aconteceu comigo esta semana, quando, posso dizer que foi num programa da RTP Memória, chamado, da RTP, que agora está a passar na RTP Memória, na altura passou na RTP1, chamado Música no Ar, em que eles vão buscar coisas antigas, e eu fui apanhando os anos 70 e 80, e numa das coisas lembrei-me de trazer para aqui coisas bonitas que vamos passar a escutar já na reta final desta nossa emissão. E Paulo, 28 anos. Paulo. Sou eu. Como vais, Amores? Amores, eu? Como vais, Amores? Mal. Precisas de Ultra Bright? Gosto explosivo, dentes ultra brancos, ultra cintilantes. Ultra Bright, o único com sex appeal. Quer saber? E você? Ultra Bright está morto. Ultra Bright? A pasta de dentes que fazer melhorar a vida sentimental das pessoas, não é? Como é isso de amores? A voz que escutaram é da Herman José. Isto em 1975, 6... Ele tinha para aí 20 anos. Se não foi 75, 76, foi 77. Mas aqui, outros, nós podemos escutar o bronzeador Alex. Olá! Já não te vi há tanto tempo. Mas o que aconteceu? Tinhas os cabelos brancos como eu, agora estás assim. Foi fácil. Usei restaurador Alex e em poucos dias os meus cabelos voltaram à cor primitiva. Usas algum fixador? Não. Para os cabelos ficarem escuros, uso um dia restaurador Alex. No outro dia, petróleo Alex. Restaurador e petróleo Olex. Couto Limitada, Porto. O restaurador e não bronzeador. Restaurador Olex. Ainda dos anos... Nós vamos centrar-nos mais nos anos 70. Até porque antes não havia... Aliás, antes do 25 de Abril não havia muitos anúncios a produtos. A Grundig, lembram-se? Comprei um TV. Hã? Comprei um TV. Compraste o quê? Comprei um Grundig. Ahá, Grundig. José Viana. Exatamente. Essas coisas simples em que era um dos pontos altos das pessoas a ver televisão. Lembram-se deste? O mais poderoso. O mais poderoso. Chegou o super detergente Ajax. Ajax é mais poderoso que a sujidade porque Ajax é o único com tripla ação. Veja. Grânulos brancos com ação de limpeza. Grânulos verdes, ação anti-mancha. Grânulos azuis, ação super branqueadora. Agora já tenho ajuda na minha lida com a roupa suja. É o Ajax. Isto sim é que é lavar. Todos sabemos como os miúdos se sujam. Pois a Ajax deixa a roupa num brinco, sem uma mancha e com uma brancura que toda a gente nota. Ainda era para se lavar à mão, agora é que já para as máquinas. Com tripulação. São tipos de anúncios que hoje não iriam encaixar nas pessoas. Ah, claro, cada coisa tem o seu tempo. Exato. Mas, hoje vê-se anúncios muito bem feitos, mas há outros que cada palhaçada. Oh. Mas está bem. E este? Que saborosa, dizem elas. E ela sabe porque escolhe Planta. Planta é a garantia de servir sempre o melhor. Planta é melhor em sabor. Pureza absoluta. Frescura delicada. Na sua embalagem 100% estanque, Planta para as pessoas de bom gosto. Ainda existe também. Há aqui nestes anúncios uma maneira de ver se as marcas são antigas ou não, porque já há 40 anos existiam estes anúncios, neste caso a margarina Planta. Mantiveram o design. Só mais dois. Gelados Olá! Que apetite! Todos os paladares para todas as bolsas desde um escudo. Gelados Olá! Tão bons, tão bons! Desde um escudo, né? Há certos países que têm como uma diferençazinha no design ou na palavra. Ah. Mas é a regra de Olá e Olá. Para fechar, o grande hino aos anúncios daquele tempo. Dentes fortes, gengivas sãs, boca saudável, só com pasta medicinal Coto. Para quem não associou logo a música, este anúncio ficou conhecido por causa do senhor negro que com os dentes segurava a cadeira e andava às voltas. E a pasta medicinal Coto até fazia um homem segurar a cadeira com os dentes. Era uma categoria. Lembra-se de anúncios bonitos desse tempo, Joaquim Pereira? Ou agora já... Já passaram tantos e tantos anúncios que agora já é difícil recordar o que é que era daquele tempo. Felizmente ou infelizmente, era o meu meio de vida. Não era eu que os idealizava. Eu simplesmente dava o trabalho final na impressão, ou em revistas ou em jornais. Portanto, mas estava intimamente ligado. Marcas de automóveis, tudo. Muita coisa. Era o... Eu ainda hoje me lembro desses tempos e já não me lembro. Foi cada vez uma pessoa. Hoje em dia, eu digo honestamente, quando começo a dar anúncios na televisão e não ouço na rádio outros canais, a não ser Antena 1... Não tem publicidade. Porque... Estou cheio de publicidade até à ponta dos cabelos. E os cabelos são compridos. Queres continuar? Quero continuar para dizer que vamos embora. Isto foi o nosso momento do Dia da Criança, não é verdade? Ah, pois. Já que esta emissão é para o dia 1 de junho, é o dia nós fomos criancinhas, não a brincar aos legos nem ao Berlinde, mas e vamos amanhã, recordar. Amanhã, posso dizer isto, não gravámo-lo hoje de propósito, porque amanhã vamos brincar às criancinhas. Estamos a gravar sábado, 31 de maio. Não tinha dito, não. Não digo agora. Estamos a gravar no sábado, mas 31 de maio. Mas nós somos honestos. Quando a coisa é, é. Porque amanhã... Exato. Honestidade acima de tudo. Amanhã vamos brincar com o quê? Já não às sei. Às criancinhas. Ah, e às casinhas. Está bem. Às casinhas. Anda-me a caçar. Agora estou a apanhar. E as escondidinhas? Ah, há uns anos que eu não jogo. Vou fazer um bocadinho de publicidade que merece. Vão... Os que vivem aqui nos arredores do Porto vão até Serralves. Porque? A hora que isto está a ser publicado já não vai há muito tempo. Ah, pois não. Pronto, mas no bom externo vão para lá, não é? Deixem ir a casa, vão a correr até lá, que é que mandam. Eu todos os anos vou lá. Muito bem. Nós vamos embora. antes de referir que vamos já com uma música, também dentro disto de recordações, e neste caso é verdade que vai recordar, vai reportar aos meus tempos de criança, vamos escutar uma música também da RTP, também uma música da RTP, de uma novela passada, Desencontros, é o nome da novela, e eu acho particular, um interesse particular esta música, chamada Desencontros, gosto do tom, do ambiente, da melodia em causa. Vamos já com recordações também. Vamos embora? Voltamos dia 8, se nos apetecer. Não, mas vemos. Penso que não me dá nada, ou não tenho nada a fazer, portanto, eu venho até cá. Muito bem. Boa tarde. De madrugada um julho cega por entre os espelhos um homem de olhos vermelhos que a própria imagem de si. A vida não foi porreira, conhece a dor da gingeira, tudo é perigoso, na baixa ou no ventoso. Corre, morre, salta, monta, toma o coração no vazio. Desencontros são as luzes do sinal onde não paras. Desencontros são os mesmos inimigos noutras caras. Madrugada um julho é a própria imagem de si.